Cinde todos a minha mente pura se lembrar que você esquina sul fez muito lá chorar ao ver minha mãe cair se desmaiar. Mó saudade do interior do sítio do meu barraco. Quando eu vi ainda tinha os meus dois filhos que hoje são finados. Confiando que a capital era um lugar sossegado, não ia ficar desempregado, eu ia ver meus filhos no trabalho. No plano não tem espaço, eu tenho que ir pra periferia, é claro. E o lugar mal assombrado que eu falo é Plangê, é um pedaço. Se prepare-se, intuição-se, malícia não. De uma hora pra outra decisão de eu vir parar aqui nesse fundão. Nunca imaginei tão cedo essa dor lá no sertão, de pegar a alça do caixão, enterrar meus filhos sem ter meus netos, sem ser um avô pão. Quando eu cheguei aqui, era eu e a mulher, e os menores não existiam não. Fui trabalhar de armador no sobradinho pro irmão. Busão não passava não, tinha que ser do dedão. De bicicleta naquele poeirão, ruralzão. Carro que passava era o liso dojão. E eu naquele poeirão ia garantir um trampo pra não faltar o pão. Pras crianças, pros meninos era minha preocupação. Achando que uma cela ia dar gosto, mas não. Só preocupação, tava dando doidinho lá com os ladrão no campão. Só vagabundo, pedaço de fumo na sua roupa. Sua mãe sempre encontrava, meu Deus, onde é que eu errei? Onde é que tá a minha falha? Pelo tanto que eu trabalhava, ele só desgosto dava com aqueles vagabundo lá maloqueirada. Do que eu preocupava, mas não queria ter vindo pra Barrolândia sepultá-lo nessa vala. Meu Deus, onde é que eu errei? Onde é que foi minha falha? Se só carinho eu dava. Porque cê tá no caixão, não tem esse direito, não tem essa permissão de julgar não. Agora é com Deus, se deu tempo de arrepender, bom. Mas tira uma conclusão, do mesmo jeito que você ia pras farras, pras baladas. Tinha irmã na sema com a Bíblia sagrada, que na igreja brilhava e as coisas desse mundo tava dizendo nada. Farra, esquina, sua desgraça, quantas vidas não foi tirada? Na faca ou na bala, pedrada ou paulada, na noite de balada. E a cachaça era Zé Neto que fabricava, da região era a que mais matava. Diagnóstico, cirrose, pasada na cara. Maior patifaria, eu não tinha visão do mal que a esquina sul tinha. Prostituição e vício e mentira é o que pode pegar mais no juízo da vida. Suas falhas estampadas e um anjo sem pressa de mostrar sua vida filmada. Como vai dizer que não era você? Prostituto mentiroso até morrer. Não se espanta, cê não tá viva e cê não tá pronto pra ruir pra tranca. Com essas pilantras, que te cantava e a sabedoria você não usava pra nada. Olha que boca doce como mel, é uma fachada que é o Aziz Label. Diz que na sua ela é fiel, não posso garantir que você foi pro céu. E quem te matou de graça passou a ter bom nome na praça, como você tinha antes, e morrerá também ainda moço. Porque o lugar aqui é de dedo frouxo, só o tamanho do desgosto. Esse aqui é o fundo do poço, esse é o fundo do poço. Força pra Jeová, que cena louca, arrepiado, fico só de lembrar. Cena louca, que cena triste, arrepiado, só de lembrar.